sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu. É só sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu. E meia guerra, quantos não tão preso nela? Se não é na rua, é trancafiado na cela. Impera a lei da bala que gera sequela na mente da mãe quando viu o filho com os furos na testa. E segue, segue encostado, algemas na mão, caixa, flores, velório, dando lucro no pão. Teu vacilo na quebrada, moscou, é pau no gato. É o certo pelo ser, senão o crânio é aberto no aço. Sorri quando a cena se repete, logo após que o corpo caiu do 357. Na beira dos meio-fio das calçada, ao invés de água escorrendo, é só sangue que passa na capela. As placas de luto são normal, no velório destino cemitério, no carro funeral. Final de quem se lute na vida do crime, sonhando em se dar bem, ficar rico igual nos filmes. Tá vendo, cuzão, depois não sabe o porquê de tanta violência transmitida em HDTV. Aí agora, olha, enxerga a sociedade escrava, trazendo tsunami formado de sangue pras ruas de pau. É só sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu. É só sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu. Licença aqui da palavra, vê só quem tá de volta. Sem trava na língua, de novo é o preto do PSJ. Pode pá, que tamo de novo, é o som. Essa noite, atitude consciente, é som de ladrão. Em qualquer rua de barro tava lá o neguinho esfrega arma na sua cara, traz o dinheiro pra mim. Não tem perdão agora que fechou com o time. Chupa o ranho no jaco da óculos fora no AR-15. É só dizer que pra lá e pra cá, de AK, pronto pra trocar se os vermes brotar, matar. Agora chora vendo o coração parar na ambulância pelo Nissan importado da Europa. Hoje os pia deixou pro forte de roda pro ar, vai vendo incinerados, vigia correndo. Depois avisa na rede massa que é nós que tá, avisa lá. É nós que tá no comando do Paraná. Quer você ver que ninguém quer bicicleta, CB300, nasci do calibre 40. Fazemos parte dos 20% que passa. Senta a madeira e deixa o corpo pro CIA te buscar, carai. Ontem nós que morria no crime, trocando de canela, seco, verme de submachine. Hoje você ajoelha e pede socorro, eu deixando as poças de sangue, os galhos banhados a ouro. Sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu. É só sangue que possa na quebrada, causada pelos projéteis das automáticas. É só mais um milhares que morreu, lágrimas morra abaixo que escorreu.